Vai sentir aí. Ah, foi pior que o sangue, mano. Ah, foi pior que o sangue. Eu não sou. Já dá pra lá. Como é que você já arruma? Já arruma pra lá. Você já arruma. Já arruma pra lá. Já arruma pra lá. Já arruma pra lá. Já arruma pra lá. Já arruma pra lá. Você não vai lá. Eu vou pra lá. Ele não é uma parte. A gente já foi. Vale, ele manda. O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o Oh, Je suis là.